Luciano Guarulhos? Por enquanto, ainda não. Ok. Pushback, acionamento, posição 8. Posição 8, autorizado, time táxi, 17, 15. Ele chama táxi, 17, 15. Fechado e travado. Afirmo, não recebo o seu código transponder. 9990, recebi do Liverpool. Salvador, Mike Tango Lima, livrou na escuta para o táxi. Mike Tango Lima, da presente, segunda direita via Juliet para o pátio 3, táxi autorizado. Segunda direita para o pátio 3, deve táxi, Mike Tango Lima. Sem recebimento do seu código transponder. Felipe Salvador, muito bom dia, jet 6709. 6709 ao controle, desça 040 via chegada IPIT, acione identificação, vigilância radar, 6709. Identificou, desce ao 040 na chegada IPIT via 6709. Então 9910 no solo ao Zuma 2, prossiga a táxi até o final da pista, libere a esquerda, deixando o solo 121 decimal 9. Abraço, não, até. Evaldo 648, Evaldo 050. Gente, o Rio 9648 é autorizado até 3.015 via CARI, após CARI, voa posição Lama para a final do VRDME, pista 28, Rio 9.048. Gente, 3.000 para CARI, após CARI Lama, tem que acertar a final 28. Alô, total 9910. 9910, segunda direita via Juliette, parte 3, táxi autorizado. Vitor Controle, estamos recebendo o seu modo Alpha Charlie e também modo identificação, Kilo Papa Vitor. Muito grato, Kilo Papa Vitor. Kilo Papa Vitor, confirme seu chamado de pouso em remanso. Mais 1h50. Copiado. Boa Leval, após Leval direto o CRAT, controle 1 no 9 decimal 35, 1 no 8 decimal 6, acione 5026. Galeão 380 autorizado via upper Zulu 1-4, decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, curva esquerda, gole, Eval, CRAT. 1935 controle, 186 torre, 5026 transponder, TAM 3153. Correto, portão 62, chama o ponto, puxa isso, né? Portão 5, ok, senhor? 5. Afirmo. Alô, Salvador, bom dia, gol 897. 897, Confins 36, guarde copo, escute a Michael, Tito 1015, portão é 1. Alô, 10, portão 10. 10, sente a guarde copo. Paulo Salvador, gol 1715 para o táxi, POB 60, 4 horas com fins. 60, 4 horas com fins, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera pista 28, 286, altitude 1015, Bulgária. Juliette Alfa, ponto de espera 28, 186, 1015, obrigado, voto, bom dia. 40, chame agora Recife, frequência 12685, alterna 12545, bom dia. 514, 12685, alterna 1255, bom dia. Estou usando para Lama, para o 2000, 9.014. Firmo 2000, altimetro 1015, chame na passando posição Lama, Rio 9.048. 9.042. Moção? Moção 3597, autorização para Brasília, nível 340. Brasília 360, escute a Mike, altinho 2015, agora de qual portão 4, 3557. Estou sendo a Mike, 360, vai guardar. Copia 1897. 1897, autorizado Confins, nível 360. Aerovia Turística 58, decola pista 28, mantém a reta até 2 mil pés. Após curva à esquerda, subida gole, aval, após posição aval, direto sagaz. Controle 119, decimal 35, turno no 8, decimal 6, código 5025. Que é autorizado com fins 360, via Peruísque 58, decolada 28, mantém o eixo até 2000, sai na gole, eval, após eval, sagaz, 1935 controle, 186 torre, 5025 transponder, 1897. Correto, portão 10, champando, puxa o sinal. Vai chamar quando pronto, obrigado. Salvador, voa no 607, 612, puxa o pé, fica no mesmo. Autorizado, time táxi 607. Vai chamar, obrigado. Tá 3597, cópia. Siga. O TAM 3597 foi autorizado para Brasília, nível 360, aerovia Upper Zulu 17, decola a pista 28, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, após curva esquerda, subida, gole, eval, após a transição, o fito, controle 119, decimal 35, turno 18, decimal 6, o código 5017, 5017. Ciência autorizado, nível 360, Abrizulu 17 para Brasília, decola 28, mantém flow até 2000, após curva esquerda, cumpre o perfil da Goliofito. 1935 é o controle, 186 torre, 5017 é o transponder. Ok, 186 torre, 5017 no código, portão 4, chama o ponto para estacionar. Paulo Tan 3179, a informação é a Mike. 3179, coordenaremos Guarulhos 340, aguarde cópia, Mike em curso, confere 1015 notímetros. Gente, qual seria a saída prevista de, né, pela Upper Risk 50? É Gol e Eval, após Eval direto, Eudes, para interceptar a P50. Gol e Eval, tá, 3179, obrigado. Siga na escuta. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Peruísque 50, decolagem pista 28, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés, após curva esquerda, subida Gole, Eval, após Eval direto, Eudes, controle 119, decimal 35, torno 18, decimal 6, acione 5044 no código. Só não copiou a frequência do controle, 3179. Controle em 119, decimal 35. Autorizar 340 para Guarulhos via Upper Whisky 50, decolada 28, mantém a reta até 2000 pés, curva esquerda, gole Eval, após Eval Eudes, 5044 no transponder, 11935 controle, tá, 3179. Correto, portão 02, chame pronto para estacionar. Reporta Nestor, puxa, acionamento 3179. Para o táxi, Gol 1607 com 1067 a bordo. 4 horas e 15, Galeão. Galeão 67415, táxi autorizado via Juliette, alfa, após espera pista 28, 118, decimal 6, altímetro 1005, tem uma boa viagem, Gol 1607. Juliette Alfa, ponte espera 2816 e 15, obrigado, bom 607. Solo Rio 9648, mantendo a posição de Alfa, escuta. Autorizado cruzamento da Alfa até o Pátio 3 Rio. Autorizado cruzamento Pátio 3, 9648. Solo Salvador, bom dia, Gol 1804, gate 7, pushback acionamento. Livre Lé, decolar pista 28, Gol 1795. 6709. 709, completo final do TORD, minha pista 28, passando lama, torre 118-60. Passando lama, 18-60, já. No Papa Vitor, é o controle, está levando agora a terminal, serviço radar encerrado. Mantenha 105 visual para informação de voo e alerta. Centro opera na frequência 12685, alterna na frequência 12545. Próximo em condições visuais, bom dia. Confirmo, 12685, alterno 2545. 2545, graças. Dia 6709 da Webjet, passou lama, trem baixado travado. Webjet 6709, continua a aproximação, tráfego avistado, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 6709. Salvador, gol 1897 no portão 10, pushback sanamento. Desviado, chama táxi. Desviado, chama táxi, 97. 2.35, bom voo. No 5, copiou? Objeto 6709, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 340 graus com 04 nós. Trem baixado travado, livre pouso na 28, 6709. Voou no 7 no 5 ainda na escuta da torre? Olha, vigilância, gol no 735. 7-1-5, corrigiu. Salvador, TAM 3153, portão 5 para pushback sanamento. TAM 3153, mantém a posição em aguarde. Mantém posição, TAM 3153, motivo? Nave da Gol, TAM 7, já iniciou o push, está por término, vai iniciar o táxi. Táxi com 804, POB 134, autonomia 3 horas e 30, Campinas. Boa noite, 04, táxi autorizado, prossegue Juliette, Alfa, até a postada 28, lá chamar a torre 198, decimal 6, ajustando 0 no 5, mantendo me escuta. Juliette, Alfa, pode esperar 28, lá chama a torre 186, está lá em sua escuta, o time 0015 com 804. Posicionamento no 4, TAM 3-5-1-7. TAM 3-5-1-7, portão 4 autorizado, pushback, sanamento, reforma o táxi. Só logou 1897 para o táxi com 97 a bordo, 2 horas e 50, alterna Campinas. 1897, segue traz companhia, Juliette, Alfa, ponte para 28, lá chamar a torre 198, decimal 6. Ajuste 1-0 no 5, mantendo a minha escuta, aguarde transferência. 1015, segue o tráfego da companhia, Juliette Alfa, aguardando a transferência, escuta, 897. Salve Salvador, muito bom dia, 6709, livrou na sua escuta. Vento 010 graus com 03 nós. Ali decola 28, gol no 607. Ingressar na Alfa. A matente da Alfa na sua escuta para ingresso na Alfa 6709. Alfa para falar, que o Deb chamou? Dia bom, 1-2 a bordo. Manati, 500 pés autorizado, 17, decola 1-7, direita, corredor Axé, código 01, código padrão 0125, sequência do controle 19, decimal 35. Muito bom dia. 364-288, obrigado. Oi, transponde para 0107, Mike Eco Delta. Agora estou em 1 no decimal 6 para acionamento, táxi decolagem, Mike Eco Delta. Solo 6709, pode prosseguir aqui naquilo pelo Pátio 3? Então prossiga aqui o Pátio 3 e aguardo o Pátio 3 para ingressar no Pátio 1 no web. Gente, 6709. Chegou 1804, observe o nome da webjet que vai ingressar aquilo para o Pátio 3, após continue o táxi até o ponto de esperado 28. Enter, Golf 804. Vou passar na retaguarda, são 3153, puxa bem, autorizado. Pepe, mantenha a posição e aguarde o TAN 3153. Mantenha a posição até a nave que está no pátio 3. Eu vou liberar ela até o pontão 01. Após a liberação, eu autorizo o seu pushback. Mantenha a posição na minha escuta e aguarde. Aguardando. Uno 607, decolado às 31. Chame agora o controle. 119.35, bom voo. 1935, bom dia, bom 607. Dia. Controle Salvador, do 1607, está cruzando 1500. 1607, contato radar na decolagem, suba para o nível 3620, mantendo perfil Goleval posteriormente, eu disse 1607. Afirmativo. Está mantendo, guardando o cruzador 2000, vai manter o perfil da Goleval, o Gol 1607, conforme instruído. Severá o início do táxi da nave da TAM, da Airbus, até o pontão 01, o Web 6709. Observando a aeronave à frente para o 01-6709. Tan 3517, o POB 144, autonomia 3 horas e mais 45 minutos, alterna, confie. 3517, tá autorizado, direita alfa, até o postal da 28, lá chamar a torre 1-8-6, ajuste 1-0-5, bom voo. Direita índia, direita alfa, só segue na alfa até a ponte, espera lá, 18-6 a torre, fique, tan 3517. Segundo 7, afirmativo, está livre da restrição dos 2000 pés após a decolagem. Está livre da restrição, então após a decolagem cumpre o perfil da Goliuf. Afirmativo, perfil da carta, decola, mantém a referência até 600 após curva no perfil Goliuf. Aí prossegue até o 01. Prosseguindo para o 01. 35, soltando 3153, a nave da objeto passando na retaguarda. Após, com a equipe de sol para iniciar seu pushback e acionamento, retorno táxi. Volta da nave da objeto autorizada, reporta táxi, soltando 3153. Informo, está livre da restrição após a decolagem nos 2000, mantendo proa. Ciente, livre da restrição nos 2000 pés, então, soltando 3153. 1804.3, espera 28, pronto. 1804, bom dia, informo que está liberado da restrição de manter pro até 2000 pés após a decolagem, autorizado a alinhar e manter, quais são? Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, o vento 340 graus com 02 nós. Alinha decola 28, livre da restrição de manter pro até 2000, 1804. te informo que está restrito da restrição. Faison, está liberado da restrição de manter pronto até 2 mil após a decolagem. Está autorizado a alinhar e manter pista 28. Ok, você está após a decolagem, está liberada a restrição de manter hoje até 2 mil. Além mantém, 18, 97. Afirmo. Autorizado táxi, reporte para ingresso na 17. 7 chama agora é centro, Recife 1264, TN 128, 258. 264, 288, gol 607. Uno 804 decolado aos 37, controle 119-35. 1935, bom dia, obrigado. Dia. Aí que é com o Delta autorizado a alinhar e manter pista 17. Uno 804, contato radar na decolagem, chuva para o nível 340. Mantendo o perfil da saída da agulha até a posição Eval, posteriormente voe na proa de crate. 804. Afirmativo. Mantendo o perfil da agulha, sobe ao 340. Pode me confirmar o restante da instrução? É após que posição? Eval, voe crate. Após Eval, crate. Ciente. Júlio 3, táxi autorizado, Juliette, Alfa, teu ponto de estrada 28, lá chamada Torre 1, no 8, decimal 6, a Gil chegou 0 no 5, tem um ótimo voo e bom final de semana. Juliette, Alfa, teu ponto de estrada 28, lá chama Torre 26, 3153, bom final de semana. No 897, autorizado decolar, pista 28, vento 3, 10 graus com 03 nós. Autorizado decolar, então 0, 187. Delta 3517, pode esperar. Delta 3517, alinha e mantém pista 28. Alinha e mantém 283517. No 897, decolado às 39, chame agora o controle, 119-35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho, bom dia, boa noite, 97. Sapa Mike, Eco Delta, autorizado decolar, pista 17, o vento 2, 90 graus com 02 nós. Bom dia, boa noite, 97. Boa noite, 97, contato radar na decolagem, chuva para o nível 360, saída gole